O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Hã? É minha irmã? Não, não, não. Quem? Quem? Quem é? É o filho do Bruno. Olá, pessoinhas. Como é que vocês estão? Aqui é o DG. E se eu já estou me julgando por ter gastado 20 contos em um jogo que eu provavelmente jamais terminarei, imagina o quanto eu não julgo os outros. Basicamente, esse betacast vai ser sobre julgar os outros. Saudações, amigos ouvintes. Cá estamos mais uma vez. Eu sou o MK. E pior que a vida de um leitor beta, só de um psicólogo. Não consigo imaginar como ele sobrevive em sociedade sem julgar as pessoas, né? Você imagina você, sei lá, você casar com um psicólogo e ele ficar olhando os seus chipinhos quando você fizer drama? Deve ser horrível. Sempre que o pessoal fala assim, ah, a pessoa ali é psicóloga, psicanalista, ela tá me avaliando o tempo inteiro. Eu conheci uma professora minha, né? Que ela era psicanalista, ela virou assim e falou, gente, fazer análise dos outros custa muito caro pra eu ficar fazendo de graça. Ah, não, a minha professora de psicologia jurídica na faculdade, ela não fazia isso, não. Ela olhava todo mundo de cima a baixo. Ela sabia todas essas técnicas, essas coisas assim, tudo que ela aprendeu na faculdade, ela falava que aplicava todo mundo o tempo todo. Era psicopata, mulher. A minha professora falava assim, gente, ganho muito bem por fazer isso, pra ficar fazendo de graça. Todo psicanalista é um psicopata, não? Yara? Olá! Eu tava observando a conversa, pensando que a pessoa foi de psicanalista pra psicopata. Enfim. Claro. Tá ali, tá tudo ali na mesma área, entendeu? Mas nem todo psicopata é um psicanalista. Exatamente. Nossa. É um saco, a gente se tornou chato. Exatamente. É isso. É um ponto, você tem um ponto. Enfim, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa existência. Ou quase. Nesse último ano tem sido quase, porque tá foda. Quase, não tá sendo fácil. Enfim, aqui é Yara. E pensando em como falar desse assunto sem parecer que eu tô reclamando de absolutamente tudo, já preparando o velório de tudo que eu era antes de ser beta, deixo pro DG dizer todas as verdades sobre o nosso triste futuro. Eu amo que a pessoa joga a bomba pra mim, né? Tudo bem, eu aceito. Como sempre. E a gente tá aqui hoje pra comentar um pouco sobre nosso trabalho de beta reader. E como ele, que analisa e critica tudo pra melhorar o texto de vocês, acabou com a nossa felicidade de consumir qualquer tipo de mídia. Já somos incapazes assim, de ler e de assistir qualquer coisa, sem acabarmos julgando cada coisa acontecendo na tela, cada coisa acontecendo na página. Ficamos chatos. A gente está chatíssimo. E mais detalhes de como a gente está chato, vai ser uma hora da gente falando como a gente é chato. Depois da vinheta. Cagando regra. Cagando regra, muito. Vinheta! Pra quem gosta de ler, eu automaticamente ganhei um monóculo. E pra quem gosta de escrever, vou detar a sua vida. BetaCast! Vai ser uma hora da gente falando como a gente é chato. O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. A pessoa meio Chernobyl, meio escrota, tira ela da sua vida, corta fora. DG, acumulando haters, o filme. Vamos falar então sobre como o nosso trabalho de beta reader acabou com o nosso prazer de ler histórias por hobby, digamos assim, né? E se vocês estão esperando algum engrandecimento, algum ganho de conhecimento nesse episódio, vocês vieram ao lugar errado. Aqui a gente só vai ficar reclamando. Basicamente vai ser uma hora da gente reclamando. Divirtam-se. Quando você é crítico demais, você não fica chato, cara. Você fica insuportável. Eu sei que eu sou insuportável. Hoje eu tenho conhecimento de que as pessoas me acham insuportável porque eu levo tudo para um lado crítico. Não, mas isso tem um significado. Não, mas isso aqui tem que... Não, mas as cores. Não, mas o texto. Mas a intenção. Mas a etimologia. Nossa, eu não consigo evitar. Eu não consigo evitar ser assim, sabe? O pior é que já saiu do campo da escrita, né? Porque assim, começou por causa da escrita. A gente começou a ficar chato por causa da escrita. Exatamente. Essa coisa já se alastrou. Agora eu tô chato com tudo. Minha mãe vai querer comprar. Minha mãe quer comprar essa bacana pro sofá e falou, mas isso é brega. Isso é brega, não faz isso. É horroroso, deixa o sofá do jeito que ele tá. Ah, mas vai sujar, as coisas sujam. Bota pra lavar depois. Mas não, compra aquela capa de sofá podre, coisa horrorosa. Eu tô assim, eu tô chatíssimo. Eu sou a pessoa mais insuportável desse mundo. O melhor argumento que eu usei até o presente momento é: taca fona, refaz. Taca fona? Cara, e olha, pior que eu usava isso às vezes nas betagens que eu fazia, eu falava, cara, olha só, eu vou ser muito sincero com você, eu não sei o que tem de errado tá com ruim, esse texto. Porque na verdade, eu não sei, eu não consigo apontar um erro aqui de fato. Tá cafona. Mas tá ruim, eu não tô gostando, isso aqui tá brega, tá ultrapassado, tá fora de moda, não, tá ruim, eu não consigo explicar um sentimento, sabe, é um sexto sentido. É um sexto sentido que eu tenho. Eu consigo explicar o sentimento. Eu consigo entender o sentimento. É o seguinte, gente. Se a cena não foi feita pra ser constrangedora, mas alguém lê e se sente constrangido, tá errado. Refaz. Mas por que tá errado? O que que eu fiz? Cara, eu não sei. Olha, eu não sei. Eu não sei. Mas tá brega. Tá ruim. Refaz. É o ápice, né? É o ápice do... Tá ruim, refaz. Do beta é o... Refaz. Por isso que eu sempre fui um péssimo refaz. Beta. Eu sempre fui um péssimo beta, porque eu olhava tá os ruim. Negócios e falava, cara, então, refaz. Mas refaz tudo. Começa de zero, porque isso aqui não vai pra lugar nenhum. Não vai pra frente. Ai, gente. Ai, gente, eu sou a beta boazinha. Eu tento explicar, mas tem hora que eu simplesmente falo, tá ruim isso aí. Por quê? Porque sim! Lê isso em voz alta, você não vai dar conta. Lê em voz alta. Todo mundo teve um day one, né? Todo mundo teve aquele dia que... Ok, foi aqui. Foi aqui que eu comecei, foi aqui que eu estraguei. Foi aqui que minha vida foi ladeira abaixo. Ah, cara, olha só. Eu vou começar falando de quando eu entrei na Liga dos Betas. Foi mais ou menos quando eu entrei na faculdade, eu entrei na Liga dos Betas também. Aí, assim que eu entrei na Liga dos Betas, que aconteceu? Eu entrei na Liga, já contei essa história aqui, mas vale repetir. Eu entrei na Liga dos Betas porque eu achava que era maneiro você ter o destaque da Liga dos Betas, Beta Reader, no perfil do NIA. Eu achava o máximo, eu falei, caraca, eu quero ser um deles, é exclusivão. Né? Aí você tá contando a história pela metade, você queria dominar o NIA. Hoje em dia não tem controle nem da própria vida, mas queria controlar o site inteiro. Não, mas o intuito quando eu entrei na Liga dos Betas era esse. Era ter um símbolo bonitinho, né? Ai, a cor é bonita, quero. Só que aquilo dava uma responsabilidade, sabe? Trazia um senso de dever. E eu me sentia agora, não, agora eu não posso errar. Sim. Agora nem os meus comentários nas ficas que eu lia mudou de uma hora pra outra. Não, agora eu tenho que fazer um comentário bem feito. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu automaticamente ganhei um monóculo. Uma cartola, um fraque. Imagine Michael de fraque de gravata borboleta, cartola, monóculo e bengala. É isso. Basicamente foi isso que aconteceu. Basicamente. Eu entrei na faculdade de Direito e entrei na Liga dos Betas, eu botei um monóculos na hora. Não, data vênia, doutor, aqui inconstitucionalissimamente. Quer dizer, mudou demais, cara. Mudou demais e eu não conseguia mais ler nada se não fosse sendo absolutamente crítico, né? E crítico no sentido ruim. Eu não conseguia escrever nada, inclusive... É porque eu achava que eu precisava ser melhor, tinha que ser... Nossa, isso foi péssimo no começo. Depois, claro, foi desconstruindo toda essa... Eu detesto a palavra desconstruindo, mas... Foi acontecendo, né? Permita um pequeno parêntese que você falou de coisa de direito e entrou pra Liga dos Betas ao mesmo tempo, tava vestido já de fraque, de cartola, de monóculo e tal. Gente, eu quero fazer um pedido pra vocês. Não tem nada a ver com o programa, eu só quero fazer um pedido pra vocês. Você de direito, você de odontologia. Direito. Se você não está trabalhando em um lugar onde você precisa estar de roupa social. Ah, por favor, por favor. Não existe motivo plausível pra você ir pra faculdade de terno e gravata. Não tem porquê você... Gente, ó, Douglas, é. Todo ano, todo semestre é assim, os calouros chegam na faculdade. Mano, eu vou de, sei lá, se eu pudesse de chinelo, quer dizer, pode, mas eu venho do trabalho pra faculdade, então não dá. Mas assim, chinelo e boné... Você tem um motivo! E bermuda, sabe? Mas o cara vai de terno, de terno. Aí você acha que o cara é o quê? Pô, o maluco deve ser o professor da... Não, não, ele tá no segundo período. É o calouro. E você de odontologia, com seu jaleco branco no bandejão. Pare. Isso não é nem um pouco asseado. Isso não é nem um pouco higiênico. Só pare. Não, a gente passou de beta de escrita pra beta de moda agora. Não, beta de vida. Isso aqui é a gente betando a sua vida. Vou betar a sua vida. Personal beta. Personal beta, a gente vai cortar a gente, ó, cortando as pessoas desnecessárias. A pessoa meio Chernobyl, meio escrota, tira ela da sua vida, corta fora. Você tá fazendo curso de direito? Para de usar terno na porra da sala de aula. Tá fazendo odontologia? Para de pintar o cabelo com aquele louro escroto. Lourodonto. Para de usar. Ai, sim, o loirodonto. Eu não tenho mais paciência pro loirodonto. Um dia eu tava no karaokê com os meus amigos e a gente tava tentando adivinhar de que curso aquela menina loira era. A gente pensou, ela não tem o loirodonto, porque o loirodonto é mecha. Ela pintou o cabelo inteiro, será que ela é da mecha? Você reconhece uma pessoa da odontologia pelo cabelo. É fato. Exatamente. É maravilhoso. E... é isso, parem. Melhorem. Sabe, sejam pessoas. Ah, gente, sinceramente, se eu pudesse ir pra faculdade de pijama, eu iria. Não vou mentir, já fui uma vez. Quando eu tava na faculdade, eu ia de bermuda e chinelo. Se eu pudesse faltar todas as aulas, eu faltaria. Se eu pudesse dormir em todas elas sem me sentir julgado, eu dormiria. Então, é isso. Ah, cara, mas tem muita gente que dorme nas aulas. O professor dorme na aula, todo mundo chega cansado, é uma desgraça. Existe um glamour da universidade, mas é um festival de derrota inacreditável. É, todo mundo ali tá derrotado, todo mundo ali perdeu. Não, se você trabalha, se você estuda, você é jovem aí de 20 e poucos anos. Como a gente. Né? 20, entre 20 e 25 anos, gente como a gente. Olha só, você que estuda, trabalha, você acorda às 5 da manhã, volta 11 da noite pra casa e tem que dar conta de estudar. Naquela van nojenta, apertada. Nossa, né? No trânsito das nossas cidades brasileiras aí, eu vou deixar um recado pra você, cara. Aliás, para os jovens que estão querendo ingressar nessa desgraça que é a universidade. Pense bem, porque lá na frente não, as pessoas não dão valor pra isso não, bicho. Entendeu? Não dão valor. Elas acham que estudar é... ah, você só estuda. Entendeu? Pense bem. Claro, o estudo ele aumenta o seu potencial. Você pode ir mais longe, né? Digamos assim. Mas o trabalho ele te dá recompensa imediata. E é o que as pessoas querem hoje. Recompensas imediatas. Sim. Dinheiro. Né? Pague essa conta. É isso que as pessoas querem. Não quer saber se você tirou 10 em direito tributário. Nunca vai ser o bastante, cara. Eles sempre vão pedir, exigir alguma coisa de você que você não tem como disponibilizar para eles nesse momento. E você sempre é a decepção. Cara, a minha filosofia de vida é o seguinte. Eles nunca vão achar que é o bastante, então eu vou fazer o que eu quero. Eles vão me julgar de todo jeito. Sabe, então, tipo, foda-se. Então vamos voltar pro assunto que a gente foi muito longe agora. Não, tá tudo dentro muito. Do assunto aqui, tá tudo dentro do assunto. A gente mas tá olha, betando a gente vida. Poderia. Exatamente, a gente poderia fazer um episódio de BetaCast só de reclamação sobre a faculdade e os estereótipos. Pra ajudar as pessoas na sua fix, tá vendo? Ó. Caraca, a gente chama todo mundo que faz faculdade na Liga, que é muita gente, tem em todas as áreas, e faz um episódio só reclamação. Vai ser ótimo. Ah, saudade da faculdade, uhum. Me sentir à beira da depressão. Se eu for parar pra pensar quando a minha paranoia, quando eu virei essa pessoa amarga, Como nos tornamos nojentos. Vai ser o nome do episódio, o título do episódio. Quando eu morri por dentro. Não. Foi quando eu peguei Machado de Assis pra ler. Helena, eu já falei tanto de Helena nesse betacast. Eu falo, nunca é o bastante. Eu nunca vou conseguir passar pra vocês a raiva, a frustração que eu senti, no nível que eu senti. Porque só quem viveu sabe, Gabi. Então, eu me dei conta de que, assim, se você tirasse todas as palavras difíceis e que hoje em dia você não deveria usar, tipo quando ele fala, peguei minha bolsa pequena, ele não fala bolsa pequena, ele fala bolseta. Não dá pra usar hoje em dia. Não funciona hoje em dia. E essa é uma palavra recorrente. E eu tenho um espírito de... Eu tinha um espírito de quinta série na época. Hoje em dia eu estou morto por dentro, já falei. Mas na época eu tinha um espírito de quinta série. Eu dava risadinha toda vez que o cara falava que ia pegar a bolseta pra tirar dinheiro. Então, mas se você tirasse tudo isso... Se você tirasse tudo isso, a história era uma merda. Era muito ruim. É a história de uma garota que, chegou na casa lá da família. Sou filha bastarda do fulano. Eu estou querendo comer a minha irmã, minha irmã e meia-irmã. Mas eu não posso ficar com a minha irmã. Mas eu quero comer ela. Mas não é nem o problema dela ser menor de idade. Mas eu quero comer ela mesmo assim, mesmo sendo... Eu tendo 27, ela tendo, tipo, 16. Vou foder ela mesmo assim. Mano, sabe o que isso parece? Te interrompendo rapidinho. Isso parece enredo de... Essa história de Helena. E aí no fim ele descobre, meu Deus, ela não é minha irmã de verdade. Foi tudo um plano entre o pai biológico dela e esse cara pra dar ela uma vida boa. E ela morre no final. O incesto, sim, a parada é o incesto. E se descambasse pra um hentai seria melhor? Se a coisa fosse pra plano da putaria... Talvez fosse mais interessante. Mas não vai. No final das contas ele descobre. Olha só que interessante. Enquanto ela era irmã dele, enquanto a Helena era irmã do Estácio, ele queria pegar ela, de qualquer jeito. Quando ele descobre que ela não é minha irmã de verdade, foi tudo uma mancomunação aí do meu pai com o cara lá. Aí ele perde o tesão, porque ele queria comer a irmã. O negócio era que... A parada era incesto, entendeu? Gente, essa história ficaria em sexto lugar dentre as melhores do Betacast, viu? Eu já parei de rir dessa piada, porque... Então, eu amo essa piada. Como eu, cagando o máximo da regra aqui, reescreveria Machado de Assis. Melhor do que ele. Humildade. Humildade que chama. Agora todo mundo ouvindo o quê? Como assim? Repete, volta. É isso mesmo que a gente ouviu? Ele disse que vai reescrever Machado de Assis melhor que ele. Logicamente tô zoando. Saiba que tudo o que você disser vai ficar gravado. Não, a gente até pode entrar nesse assunto. Machado porque... de Assis tem. É isso, é legado, mas Helena é uma merda. Helena é horroroso. Não, mas as pessoas elas acham que esses caras que são consagrados aí, eles são incriticáveis. Isso é péssimo, né? Mas essa história sobre incesto aqui é uma bosta. Cara, ele fez história. Foi incrível. Sabe, ele revolucionou a literatura no Brasil. Mas, cara, o tempo faz as pessoas. Faz o... Sim, é uma merda. Então, se eu fosse o editor dele, eu daria uma bronca, falaria que tá despertando aquele potencial daquele enredo, porque eu acho que tem potencial. Vocês tinham a ler a Helena comigo. Imaginem, e se a Helena, na verdade, estivesse mancomunada com seu pai biológico? Pra se infiltrar na família de Estácio, o que acontece mais ou menos? Muito a sua cara, né? Esses planos... É muito... Vocês não conhecem o Douglas, né? Eu vejo ele e vejo as histórias, Eu amo a loucura. Eu amo plot twist, eu amo a loucura, eu amo a revelação dramática de novela mexicana. É pra isso que eu vivo, é pra isso que eu existo. Cuidado com a canastrice. Eu sou canastrão. Mas ser canastrão... O pessoal acredita que ser canastrão é ruim. Ele é assim. Você não viu ele escrevendo uma cena de briga só? Você acredita que canastrice é ruim? Canastrice não é ruim. É porque você não usou o suficiente. É uma delícia. É gritaria. É, porra, vou mandar depois pra Yara uma cena de discussão. Pra ela ver como é que é a loucura. Então, com todo aquele papo dela de ser filha bastarda, como rola no filme, no livro original, só que ela foi pra lá com a mentalidade de que eu vou me infiltrar nessa família pra tomar tudo que é deles. E ela se dá conta de que o Estácio tá querendo pegar ela. Então o que ela faz? Mesmo sendo menor de idade. Mesmo, né? Pedofilia e tal. E ela se junta com a Eugênia, né? Seduz ele. E fala assim, olha, Eugênia, esse cara aí não presta. Esse cara aí, ele tá querendo... Ele falou, ah, vou casar com você, não sei o quê. Porque a Eugênia é o seguinte, é a noiva dele, assim, entre aspas. Só que ele não pede ela em casamento de vez. Ele não se casa com ela. Ele não fode, ele não sai de cima. Ele não decide. Não fala o que veio com ela. Então, a Helena, na minha versão da história superior, ela vai chegar assim pra Eugênia e falar, então, ele não vai te comer. Vamos nos unir, vamos ferrar com eles, vamos meter o pé. Então elas se juntam pra roubar todo o dinheiro da família, né? Aí elas pegam esse dinheiro e somem numa noite, vão pra Paris, sei lá, pá! E aí elas descobrem o quê? Elas descobrem a bissexualidade, porque tem que ter um pouquinho de representatividade, porque a gente tá em 2019. Ah, então tá bom, é um complô lésbico. Elas vão, casam e vivem felizes pra sempre em Paris. Melhor plot. Fica aí. Faça essa fanfic. Beijos. DG. Sem condições. Depois dessa, eu preciso da fanfic. Preciso. Eu acho que eu tô legal. A gente um desafio com todo mundo aqui que eu escuto o BetaCast. Que é um desafio melhorando o Machado de Assis. Né? Todo mundo pega uma história do Machado diferente e faz uma versão superior. Fica aí, no ar. Ai, gente, olha, eu confesso que eu sou bem mais descomplicada com esse assunto, sabe? Eu leio, eu vou. Se tem uns furos muito idiotas, eu fico muito brava. Aí sim. Só que como eu sou trouxa, eu vou até o fim e depois eu saio reclamando pra Deus e o mundo. Eu já fiz lista! Não fica julgando enquanto você tá lendo? Não, eu fico julgando antes, durante... Enquanto estou lendo, mas eu vou até o fim pra julgar com propriedade, pra falar, não, ler até o fim. A gente julga, a gente também lê até o fim, às vezes. Tem que, pra me fazer desistir, tem que ser muito ruim. Exatamente. E principalmente porque eu sou muito curiosa, por mais que uma coisa me incomode um pouco aqui e ali, eu vou até o fim porque eu gosto de ver o lado positivo das coisas. Bota o arco-íris no fundo. Coisas que eu só pensava assim, cara, eu quero ver até onde essa palhaçada vai. Eu quero ver o quanto isso pode piorar. Ah, eu tinha pena de abandonar a história. Hoje em dia não, mas antigamente eu tinha muita pena de abandonar. Então eu começava a ler, eu terminava. Mas assim, eu abandono agora se for perda de tempo. Se for muito ruim, não é perda de tempo, porque eu vou aprender como não ser horrível, ou pelo menos vou me divertir, né? Mas se eu não vou ganhar nada com a história, perda de tempo total. Tem coisas que são elas não conseguem nem ser boas em ser ruim. Não tem nem eficiência pra isso. Falta eficiência pra você ser ruim o suficiente pra você, sabe? Não tem nem graça. Filho, pra ser ruim tem que melhorar pra muito ser, ainda. Basicamente. Exatamente. Você não tá nem errado. Mas assim, o momento real em que eu morri por dentro, que eu vi que não tinha salvação pra mim, foi depois que eu li um livro em especial e eu peguei a mania de me atentar aos pequenos elementos que apareciam pela história. Parece que algo dentro de mim me dizia, ei, isso aqui vai aparecer de novo mais pra frente, viu? Estão dando destaque pra isso e tá meio desnecessário. Ei, qual foi o livro? Fale nomes. Cara, Deadpool Dog Park. Foi maravilhoso. É um livro do Deadpool, não tinha como funcionar. Sim, sim, Fento. Foi o momento da caixa d'água. Mas enfim, aí foi a minha ruína, né, gente? Eu passei a conseguir desvendar os mistérios de dentro da história, até a razão dos personagens pra fazer alguma coisa, ou o que aconteceria nas cenas seguintes, só papeando alguma coisa que eles estavam dando muita atenção. Ou seja, pouca coisa me surpreende, porque eu sempre tô prestando atenção aos detalhes, e nada mais me pega de surpresa, porque eu... imaginei. Cara, você tocou num ponto que é verdade, cara. Isso é verdade. Porque quando você vê a leitura beta, você fica... pô, por que que esse troço tá aqui? Aí você fica se questionando. E isso acaba... às vezes você acaba pescando um troço que... todo mundo passou de perceber, mas você ficou notando porque você é paranoico. Por isso que eu gosto tanto dessas histórias assim, de mistério, plot twist e tal. E quando a pessoa ela tem a capacidade de me fazer errar minha teoria... aí eu fico feliz. Porque aí, eu gosto de estar errado. Porque eu quero que o autor me surpreenda. Por isso que eu leio muito Agatha Christie. Por isso que eu assisto muita coisa de mistério. Por isso que eu tô sempre absorvendo mistério. Porque eu acho que... é o gênero que ele tá tentando enganar o leitor o tempo inteiro. Mas assim, precisa ter que saber enganar. Não é qualquer um que tem a capacidade de enganar com qualidade, entendeu? Olha, eu adoro plot twist que explode a minha cabeça. Tem que explodir a minha cabeça. Se for coisa fraca, eu não quero. Não. Sem condições. E outra coisa muito legal disso, da gente percebendo as coisas dessa paranoia, é que às vezes a gente pode se sentir incrível, sim. Mas na maioria das vezes, podem confessar, né? Eu sei. A gente só quer se sentir uma pessoa normal, que não fica apontando pra tudo que tá errado. Mapeando quase tudo que vai acontecer. E acaba descobrindo o que vai acontecer nas famosas cenas do próximo capítulo. Ai, nossa, isso eu passo mal com um troço desse, cara. Olha só, eu já contei isso em um outro betacast, mas vou contar de novo. Teve uma vez que eu fui, eu tava assistindo alguma coisa na TV com a minha mãe, e passou aquele anúncio da tela quente dizendo o próximo filme que ia ser exibido, né? Que exibiu o filme logo mais, depois da novela, eu acho, um negócio assim. Aí era um filme onde era um cara que rouba o banco e ele acaba pegando um táxi que é dirigido por um ex-piloto de corrida, que tá aposentado agora. E, enfim, eu vi só a chamada do filme e eu narrei, literalmente narrei o roteiro daquele troço. Eu falei, ah tá, então o cara, ele perdeu o patrocínio dele na corrida, tá devendo, vai aceitar a corrida com o ladrão, vai acabar ficando amigo dele, vai pegar o dinheiro, vai conseguir. Não deu outro, o filme foi tudo isso, tudo meu que eu falei. Deus. Eu anotei, eu escrevi, mãe, você quer apostar por quanto? Não vai ser nada disso, não sei o que, você não é evidente. Eu escrevi no papel e fui dando check em cada coisa que foi acontecendo. Aí eu parei pra pensar, meu Deus, quando é que foi que... eu me tornei capaz de fazer esse tipo de coisa. Claro, primeiro você lê e vê muita coisa, então você acaba identificando padrões e clichês, né? Exatamente. E aquele filme cumpria todos os clichês, então não adiantava mais pra mim. Eu não senti prazer nenhum assistindo a droga do filme, sabe? Isso é angustiante. Quando eu vou no cinema, por exemplo, e fico antecipando as falas, eu antecipo a maldita das falas. Chegou um momento que a gente antecipa até as piadas. Isso acontece comigo muito em mangá. Eu sei exatamente o que a pessoa vai falar antes dela falar. Tipo, sim. Ei, cara. Isso acontecia muito em Bleach, quando o cara levava uma porrada, aí tava. Todo mundo achava, ele vai cair agora. E aí o cara falava, você acha que isso é o suficiente? Ou você tá brincando comigo? Sabe? É sempre muito fácil você sabe o que vai ser falado em Bleach, porque as falas também são mais básicas. Ah. São o mais básico possível. E é maravilhoso. Mas Bleach é muito canastrão, cara. É muito canastrão. Não, e o pior é que chega um momento que você se acostuma com Shonen e você sabe quando vai vir o famoso discurso no jutsu. Você antecipa o discurso. Tanto que quando não vem, tanto que quando eles fazem alguma coisa diferente, você fica surpreso, mas geralmente vem. Então. Você não precisa esperar muito. Isso tudo por causa de que a gente começou com essa coisa de betagem, cara. Porque você vê as histórias com outros olhos. Por exemplo, quando eu aprendi sobre a arma de Tchekov. Cara, não conseguia olhar pra qualquer coisa, qualquer arma, qualquer coisa que acontecesse numa história sem pensar nisso, entendeu? Falei, quando é que isso vai ser usado? Quando é que isso vai... E não saía da minha memória, então eu não conseguia ser surpreendido depois, porque eu já tava esperando, entendeu? É muito difícil ser surpreendido. Isso é acaba com o prazer de ler as coisas. A arma de Tchekov é uma parada legal, porque quando eu aprendi e tal sobre a arma de Tchekov, eu lembro que o MK aprendeu no Betacast que, tipo assim, eu tava lendo sobre ferramentas de narrativa e eu vi lá armas de Chekhov e tal. Aí eu botei no roteiro e a gente meio que descobriu junto, durante a gravação do Betacast, que era arma de Chekhov. Arma de Chekhov é uma ideia que o Chekhov, né, ele criou, de que se um objeto aparece em cena, uma arma, no exemplo dele, se uma arma aparece em cena, em algum momento ela precisa ser disparada. Se você botou um elemento em destaque na cena, este elemento precisa ser usado em algum momento. Ele não pode estar lá de graça, ele não pode estar lá, sabe, ocupando espaço. Se ela não tiver poder narrativo, ilustrativo, ela tem que ter poder fático, tem que acontecer alguma coisa com aquilo. É basicamente isso. E, cara, isso muda completamente sua visão da história, de tudo. Quando você tá escrevendo e quando exatamente, você tá lendo. Exatamente. Vê um filme, veja um filme. Quando você vê um filme e você vê uma arma, você pode observar a arma de Chekhov, cara. Você olha aquilo ali e fala, essa arma aqui, uma hora. Aí depois do filme todo, o cara pega a arma. Ou não sei o que, volta na arma. Ou a arma dispara, não sei. Então, observe isso. E isso acaba com a graça do filme, porque você já tá esperando. É terrível. Você é chatíssimo, de novo. E eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou todo o Battlecast e já tá enjoado. Murder, novamente, nos dando exemplos de como usar ferramentas narrativas de modo certo. Pera só um minuto. Dessa vez vai ter que ter aviso de spoiler. E mais um avisozinho de spoiler aí de novo. Extra, extra. Mais uma vez, DG é pego dando spoilers. Caso não queira recebê-los, pule para 34 minutos e 0 segundos. Betacast agradece. Na segunda temporada de Murder, episódio 9, eu sou esse tipo de fã, eu sei o número do episódio. Durante todo o capítulo, a arma fica passando de mão em mão de todos os personagens na cena. Desde o começo, assim, começa lá com o Hampton. O Hampton, que eu não vou me lembrar o nome dele agora. Hapstone, na verdade, Hapstone. Que aí ele mostra assim, a arma, é a arma aqui, que minha irmã tava com a arma, não sei o que, fudeu, minha irmã é assassina. E aí a arma vai passando de mão em mão, vai pra Mikaela, vai pra Connor, vai pro Wes. A arma fica rodando a mão de todo mundo e sempre tem um close na porra da arma. Você fala, não é possível, eles vão usar essa arma pra alguma coisa. Porque tá rodando o negócio inteiro. E aí a arma tá ali, e por causa do modelo como a história é contada, você sabe que em algum momento a protagonista, a Liz, ela vai levar um tiro. Você não sabe em que circunstâncias, mas você sabe que vai acontecer. E aí você fica assim, caralho, quem é que vai atirar, quem é que vai atirar, quem é que vai atirar? No fim das contas, ela pede pra atirarem nela, o que pra amada, mim é absurdo. Ela é completamente insana, e essa cena é muito boa. Dada a situação lá, faz sentido. É loucura, continua sendo loucura, mas na situação da cena faz muito sentido. E, cara, é foda. A cena é perfeita. Você sabe que vai acontecer qualquer coisa com aquela arma, mas você não faz ideia de como essa história vai ser levada. Isso é importante na arma de Chekhov. Você tá lá, você apresenta a arma. Essa arma, ela tem uma sua função, né, na narrativa. Mas você não entrega qual vai ser essa função. Essa arma vai atirar? Vai. Vai atirar em quem? Quem vai estar segurando essa arma? Em que circunstâncias esse tiro vai acontecer? Você deixar ali a arma de Chekhov não significa que você está entregando o ouro, o leitor. Entregando toda a história para o leitor. Só significa que você está organizando os elementos de uma forma lógica. Tipo, se não tivesse nenhuma arma ali, a arma saiu de onde? A arma saiu do cu? Não saiu do cu. Entendeu? Imagina um cenário, um filme. Ah, os caras estão indo pra uma cabana na montanha. Aí eles estão chegando, conhecendo a cabana velha que eles vão ficar. E tem a cabeça de um ser empalhado e uma escopeta e um machadinho. Aí eles chegam na casa, olham a escopeta, vê que tem bala e deixa lá. passa o filme todo. No final, o cara, sei lá, estão caídos, alguém tá perseguindo ele, aí tá a escopeta lá no cantinho onde foi mostrado desde o começo, entendeu? Aí você, ele pega aquele objeto e atira. É pra isso que serve. Ah, é um machado, é uma faca, não interessa. É uma pessoa, a arma de Chekhov pode ser qualquer exatamente. Coisa, pode ser uma informação, pode ser um papel, mas vai ser usado pra alguma coisa, entendeu? Não é uma arma de fogo que vai ter que disparar e matar alguém. Mas pode ser uma informação. A arma foi só o exemplo dado, mas pode ser absolutamente qualquer coisa. Pode ser uma lamparina, pode ser um cartucho de impressora, pode ser qualquer coisa. Fazendo esse exercício de betagem, quer dizer, pegando o texto de outras pessoas que produziram o texto, a gente lê aquilo e dá uma opinião crítica, fala sobre a gramática, fala sobre a construção, fala sobre a coerência, a coesão. Isso, quando a gente vai ler uma história por ler, aí eu vou pegar aqui e abrir um livro, você lê de maneira diferente. E a gente acaba contaminadíssimo. E eu não consigo mais aproveitar uma história como eu aproveitava antes. Ah, eu vou ler aqui esse mangá. Eu falo, putz, não era pra ser assim, sabe? Eu fico... O motivo pelo qual eu gosto tanto da escrita da Agatha Christie, por exemplo, é que ela é a coisa mais seca, mais limpa, mais editada que eu já vi. Você lê e você vê que não tem nada ali desnecessário. E é muito prazeroso pra mim ler uma coisa que não foi pra só ficar editando na minha cabeça. E... Essa é uma parada que acontece muito, sabe? Eu quero pegar textos mais limpos, textos com escrita mais simples, porque existe uma adoração quase a esse texto super carregado, tipo Tolkien, ou George R. R. Martin também faz um texto, sabe, cheio de firula, cheio de detalhes e tal. Duas páginas para descrever um azulejo. Eu acho isso muito difícil, muito difícil. Porque eu não consigo, eu fico querendo cortar. Eu não posso deixar de confessar que eu sou muito chata com o que eu escrevo. Porque não importa o que seja, do que seja, de onde venha, eu tenho dessa que... Eu tenho um nível dentro de mim do que é aceitável e do que não é. Se eu não ler o texto depois que eu escrevi e sentir, nossa, que perfeição, amo muito tudo isso, mesmo que não esteja perfeito, porque alguns dias depois eu vou querer reescrever de todo jeito, ainda não tá bom. Eu tenho que sentir dentro de mim, no fundo, no mais profundo do meu âmago, que tá do jeito que eu quero que fique. Porque se não estiver, eu não vou postar, mandar pro professor ou fazer qualquer coisa com o texto até que eu sinta, entendeu? Ou não vai pra frente. Não vai. Eu desapego. Eu sei que muito do que eu acho que tá errado é muito mais coisa da minha cabeça do que algo que realmente tá ruim, entendeu? Se você acha que o seu texto está perfeito, lindo, cristal, intocável, ele provavelmente tá ruim. Geralmente a gente vê o nosso texto melhor do que ele tá. É mais comum isso. Mas também é ao contrário. Não, ao contrário também é possível. A partir do momento que você põe na sua cabeça de que tem alguma coisa que tá errada, você põe um pouco o seu trabalho em dúvida, não no sentido de isso aqui é um lixo, vou jogar tudo fora, não. Mas no sentido de eu sinto que ainda posso fazer melhor. Isso vai engrandecer o seu texto. Essa ideia exatamente. De que você é o escritor ideal, que você criou a próxima obra-prima do mundo e que todos se ajoelham aos meus pés, eu sou maravilhoso e minha escrita é perfeita, se você não gostou, você que tá errado. Eu morro de preguiça. Eu morro de preguiça de escritor por causa disso. Eu gosto de sentir que assim... que o meu texto tá do jeito que queria que ficasse, porque parece ter alguma coisa me incomodando, sabe? Que me incomoda até eu reescrever, de um jeito que me agrade. Aí, beleza, deixo do jeito que me agrada. Eu vou ler uma semana depois, eu já tô mudando mais coisa, porque eu já vejo coisa que pode melhorar. É um trabalho que não tem fim, gente. O texto, ele jamais vai ficar pronto. Não existe esse lugar do texto pronto. Cara, mas olha só, eu reli um texto meu recentemente, um texto que eu tinha postado no meu blog, que eu tava recuperando alguns arquivos, aí eu li. Mano, eu li aquilo, foi a coisa mais prazerosa e gostosa que eu li faz muito tempo. Falei, não acredito que escrevi isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito, muito bom. Eu adoro ler as coisas que eu escrevo depois, né? Eu escrevo e guardo pra posteridade pra ficar relendo. Uhum. E, cara, tava muito bom. Eu falei, nossa, eu adoro a forma que eu escrevi, eu me achava um gênio. Eu falei, nossa, isso foi o quê? Uns 2 semanas, não sei. Eu falei, cara, isso aqui tá muito bom, muito bom, muito bom. É, quer dizer, o texto envelheceu muito bem. Agora, tem outros textos que eu leio e falo, nossa, eu não acredito que eu escrevi isso. Isso tá muito ruim. É, então, sei lá, depende do que você tá escrevendo. Sobre que esse texto que tava muito bom era mais uma espécie de diário, digamos. O outro era uma história de fato e não tava tão legal. O exemplo sempre que eu dou disso, é esse livro que eu tô reescrevendo ele agora, tentando, né? Devagar, devagar e sempre. É... Porque, assim, eu amo o começo que eu criei. Eu acho o começo que eu criei incrível, assim. Ele é dinâmico, ele é dramático. Você sabe que eu gosto do drama, eu gosto do drama. Canastrão! Sim, bastante, eu amo. Eu já falei, o Douglas, ele assume isso pra ele. É a bandeira dele. Adoro também, gente. Sabe, uma coisa que se tem... Se tem uma coisa que eu amo em história... Sabe aquele personagem overpower... Que dá na cara de todo mundo, é super forte, super foda. É ele que sempre é o escolhido, é ele que vai resolver todos os problemas. Eu adoro esse tipo de personagem. Eu confesso que eu bato palma, eu fico tipo assim, adoro, adoro. O escolhido? Aham, eu adoro a narrativa. Gente, eu adoro esse personagem que tem a solução pra tudo, que ele é a chave de tudo, que ele é o da profecia, é o escolhido. Que ele é o mais forte, que ele é o foda. Eu adoro o personagem. Tipo, sabe essas narrativas que tem um segredo em torno do personagem que ninguém pode saber? Ai, eu amo. Eu amo esse tipo de narrativa. Nossa, eu sinto que eu já vi isso tantas vezes que eu não aguento mais. Eu vi muitas vezes, mas eu não consigo deixar de gostar. Eu gosto tanto da pessoa comum. Eu gosto de quando é um cara normal, tá lá, né? Aham. DG ataca novamente. Dessa vez, a vítima é Star Wars Episódio 8. Caso não queira receber spoilers, pule para 43 minutos e 40 segundos. BetaCast agradece. Sabe uma parada que eu aplaudi e que eu acho que o fandom não gostou muito? Star Wars Episódio 8, também conhecido como o melhor episódio de Star Wars, desculpa fãs, é o melhor. Os primeiros eram uma merda. Criou um universo, mas a história era ruim. Era ruim. Aceita. Lá vai o Douglas colecionando haters. Sim, claro. Entregando fatos aqui. No episódio 8, a Rey, ela tá indo atrás do passado dela, que ela não sabe qual é o passado dela, ela foi largada num deserto e tal. E aí quando ela entrou lá no espelho que... É um espelho tecnológico futurista meio mágico. Porque só hoje é isso, mistura de magia e tecnologia. Enfim... Ela entrou lá e ela viu flashes, assim, muito desconexos do passado dela, que provaram que os pais delas eram absolutamente ninguém demais, sabe? Nada demais. Ele era tipo dois camponeses que largaram ela. Ela tava tão na neura que ela era uma escolhida, que ela tinha uma família, assim, do passado foda, que largou ela por um grande motivo, e não. Os pais dela não eram ninguém, largaram ela porque estavam sem dinheiro pra comprar comida. E acabou. Largaram ela no deserto e foram embora. E é isso. Segue sua vida aí, galera. Segue sua vida aí, guria. Adorei essa cena. Aceita que você não é ninguém. E eu acho isso ótimo. Eu acho a pessoa não ser absolutamente nada demais ótimo. E ainda assim, entrega uma história boa. Outra coisa que eu posso falar, isso me destruiu, cara. Foi o fato de justamente ter entrado na faculdade, mas começar a ter contato com texto técnico, científico, sabe? Artigo, petição... Lei, isso tudo, cara, acaba contigo, brother. Porque você começa a ler isso e você fica metódico, você fica ranzinza. E tudo tem que ser sucinto e objetivo pra mim agora. Eu não sou prolixo, eu não posso ficar rendendo muito no texto. Eu tenho que ir direto ao ponto. Isso tira minha criatividade, tira a liberdade de escrever e até de apreciar uma outra história. Eu leio aquilo ali e fico avaliando, buscando o pedido principal. Que é basicamente isso que eu faço. Qual é o objetivo dessa história? O que que isso quer me contar? Por que que esse cara tá falando isso? Por que que essa cena existe? Por que que isso tá aqui? E, tipo, hoje eu não consigo parar e ler um texto sem buscar um sentido objetivo nele. Tudo, pra mim, precisa comunicar uma ideia, um objetivo, ter uma moral no final da história, tipo, fábulas e parábolas. É um vício crítico que eu não consigo desprender mais, entendeu? Tudo tem que ter uma explicação, e isso acaba comigo, porque... É tipo um cara que começa a ler poesia, poesia, poesia, e depois não vai conseguir ler um outro espécie de texto, sabe? É. Ou tipo eu que comecei a ler yaoi, yaoi, yaoi no Dokuto Mais Casal é. Acabou a casada. Acabou. Não tem mais, já tinha que ter acabado o tal do casal. Nossa, pesado. Ai, gente. Casal hétero ainda tem objetivo: criar pessoas gays. Aí, tá vendo? Olha, que objetivo nobre, não é mesmo? Continuando. Gente, diferente do Michael e da Yara, eu tava na loucura quando eu tava na faculdade. Eu tava num hospício. Então, eu lia texto de filósofo, o que era extremamente nada divertido. E ele não era objetivo. Muito pelo contrário, ele viajava bastante. Eu lia Foucault. Eu lia Foucault e nossa, preguiça. Ah, eu li Foucault também. Maravilhoso, né? Não faz o mesmo sentido. O que você fazia, afinal de contas? Eu fazia arte, eu estudava arte. Ah, que maravilhoso. Não era. Eu sei que não. Uns amigos meus começaram a estudar arte, eles viraram pra mim e falaram: então, imagina que você sabe sobre alguma coisa. Aí você entra na faculdade só pra te provarem que você não sabe nada, que você é burro. Começa de novo. Mas qualquer curso, né, filha? Não, mas isso aí é fato. Mas o problema, Yara, é que o meu curso de arte não é um curso de arte tradicional. Eu não aprendi técnica. Eu não aprendi história do jeito certo. Foi uma viagem de ácido na qual eu fiquei 3 anos. Entendeu? 3 anos eu digo porque, assim, eu provavelmente fiquei uns 4. Ou 5, quase. Mas boa parte desse tempo foi em greve. A parte que eu não tava em greve, eu tava na loucura, na insanidade. O pessoal não sabia o que tava fazendo, os professores não sabiam o que estavam fazendo. O curso, ele não tinha bases. Ele não tinha por que desistir. Então, o motivo pelo qual eu meti o pé é porque eu tava completamente desacreditado com tudo, com a vida. E eu tava ficando pobre, basicamente. Então, depois de desabafar, vamos continuar aqui. Gente, eu acho que, assim, esse BetaCast deveria ser a nossa morte por dentro, devido a se tornar beta reader e a faculdade. Porque tá tudo interligado, gente. Então, vocês que estão querendo entrar numa faculdade, pensem bem o que vocês vão fazer. Exatamente. Ah, mas com certeza, a faculdade faz isso. Ah, incrível. Não, depois que você passa, você vai falar, é ótimo, não, é maravilhoso. Mas agora, final de curso, eu tô numa pilha... No tempo que eu fiz artes, a minha produção de arte caiu vertiginosamente. Eu parei de desenhar, parei de produzir. Aí eu tava comentando com o Michael que eu tava pensando em talvez ano que vem engatar em letras, né? Fazer letras. Aí eu falei pra ele, mal posso esperar pra começar a odiar ler de vez, né? Porque ano que vem, se eu entrar pra letras mesmo, eu vou passar a odiar ler. Então vai ser muito bom. Vai ser uma experiência maravilhosa. Então, fiquem aí no aguardo do dia que eu vou anunciar que eu passei a odiar ler de vez, como eu passei a odiar desenhar na época que eu fazia arte. É isso. Isso é faculdade. Isso é... Ah, eu fiz direito e odeio o congresso, o plenário, o executivo, o judiciário, o STF, a justiça, os advogados, a OAB, o MP, a Advocacia Pública da União, os procuradores, os... Então, é pra isso que serve. A lista só cresce. É exatamente pra isso que serve. Pra você começar a ter raiva de tudo que representa o que você gosta. Não, você não tem noção, cara, do que é você... Você estuda, você vai, chega na aula, aí você abre um livro escrito pelos caras que estão sentados nas 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Aí chega num dia qualquer, os caras julgam contrários contrários, diferentes aos livros que eles mesmos escreveram. Porque, sim, porque é um julgamento político e não jurídico. Aí eu fico, ah, então é assim que funciona? Por que que eu tô estudando? Que a minha vida não faz mais sentido? É basicamente é como se você fizesse medicina a sua vida inteira e todas as doenças do mundo fossem curadas com o xarope da sua avó. Não, e o pessoal começasse a dizer que a homeopatia tá tudo bem. Homeopatia é bom. Vai lá. Funciona. Não, tipo, dá placebo que funciona. É basicamente isso. É, gente. É verdade esse bilhete. É verdade. Bom, olha, no meu caso, eu preciso dizer que depois da faculdade, como eu tava perdida da minha vida antes de entrar na faculdade, assim que eu entrei, eu descobri que eu realmente gosto do que eu quero fazer. Então a faculdade abriu meus horizontes e me fez gostar do que eu quero. Pô, eu fico chocado, cara. Ah, depois você entende como é que funciona os troços, você fica chocado. Entendeu? Então, vai chegar um momento que eu vou quebrar a cara, vai, mas como eu sou uma pessoa empolgada, que vê o lado bom das coisas, eu sou trouxa. Quebrar a cara sorrindo, né? É, exatamente. Eu vou aproveitar e quebrar uns dentes. A Yara é um alien, ela é exceção, gente. Vocês não trazem ela como regra. É, gente, eu sou diferente. Eu sou exceção. Porque eu aprendi a gostar, eu comecei a gostar bem mais do que eu faço ouvindo os profissionais da área falando. E, sabe, eu sou apaixonada pelo que eu vou fazer em algum momento. Ou melhor, já se faço. Se você deixa um cara do direito 5 minutos conversando com você, você vai ser assim também. E, aliás, você ainda vai processar as Casas Bahia por algum motivo qualquer. Ai, gente, que delícia. Eu tô sentindo que isso vai acontecer. Sempre. Porque Casas Bahia é o que fica de herança, sabe? Você compra uma coisa de R$50 na Casas Bahia e quando você percebe que tá com 60 anos pagando o negócio. Ai, ainda, você não entende o que tá acontecendo. É maravilhoso, gente. A dedicação total em endividar você. Gente, eu tô amando esse episódio do Beta Cash. A gente tá falando sobrou com as Casas Bahia. O que que elas têm, amigo? Olha, sinceramente, eu acho que a gente poderia fazer um episódio do BetaCast só de reclamação. Mas esse já é. Mais um. Não sei se você notou, a gente já saiu da pauta faz um tempo. A gente tenta voltar pra pauta, a gente sai. Mas a gente não volta, exatamente. A gente pode fazer um episódio tipo de reclamação aleatória. Já todo mundo falando. Reclamando. Mais reclamando mais do que esse. A gente faz a pauta realmente em cima de reclamar. Então, a gente vai ter uma parte 2, né? A parte 2, reclamando agora pra reclamando valer. Reclamando agora pra valer. Segunda-feira eu tenho prova de Direito Tributário 2. Eu vou voltar dessa prova e a gente grava, mas eu vou estar, ó, em 100% reclamação. Vocês vão adorar. Gente, bora! Bora! Ok. Eu vou discutir com uma parte sobre política, aí a gente fica de mil graus. Todo mundo toma um porre antes de vir gravar pra chegar bolado. É. Mas, gente, não é um porre de bebida, é um porre de ódio, entendeu? A gente vai pra cima de uma coisa que sabe que vai deixar a gente puto. MK vai lá fazer a provinha dele. Eu vou falar pro meu pai que o que ele fala de política não faz sentido. Aí a gente vai dar uma discutida. E ela não sei o que ela vai fazer, mas ela... Eu arrumo, com certeza. Gente, eu consigo reclamar de tudo que vocês imaginarem reclamar. É o meu esporte favorito. Eu arrumo umas reclamações assim muito pontuais, muito aleatórias. Sério, reclamar é comigo. É o meu dom, sabe? Eu fui abençoada com o dom da reclamação. Sério, gente. Que eu pego um pouco fundo nas reclamações. Lá na minha faculdade, quando chove, você tem que ir de jet ski. Sendo que quem fundou a faculdade foi o pessoal da engenharia. Como que eles puderam ser tão inúteis àquele ponto? Tem uma rampa que não tem fim. Ela foi feita, sabe? Rampas foram feitas pra ajudar as pessoas. Aquela não, ela foi feita pra quebrar sua perna, literalmente. Você tem que pular no final da rampa. Por quê? Tem um montinho, tem uma subidinha no final? Não, é uma rampa. E tipo, você sabe que as rampas vão descendo, né? Tipo, elas têm um formato de triângulo na maioria das vezes. Aquela não. Ela é tipo um paralelepípedo. Ela termina abruptamente e você tem que pular. Ah, ela tem tipo um vinco, um degrau? Ela não nem degrau, você tem que pular, porque é da altura de uns 3 degraus. Sabe? Ela termina abruptamente, não tem mais nada depois dela, você tem que pular. Sabe? Engenheiro. A faculdade foi fundada pela engenharia e eles não tiveram a capacidade de fazer uma rampa. É assim? Já que a gente baixou na aleatoriedade, a gente construiu essa casa que eu tô agora recentemente, né? Assim, recentemente eu digo faz uns menos de 2 anos. E... como posso dizer? Fomos roubados de todas as maneiras possíveis. Todo pedreiro que pisou aqui foi um inferno na terra. Mas o último foi o pior. Que assim, que já tava nos acabamentos da casa. O quarto da minha mãe tem uma suíte. E eu fui lavar o banheiro da suíte, né? Da suíte recém-feita, fui lavar o banheiro dela. E percebi que toda a água tava indo pro lado de fora. Né? O ralo tava de um lado, a porta tava do outro. Ela ia pro ralo? Não, ela pra porta. Ah, sem caimento. A água toda se deslou. Não, ela tinha caimento. Pro quarto. Não pro ralo. Gente, eu tô imaginando o banheiro bem torto. Aí, eu falei assim, pai, caimento tá todo errado. Chama lá o pedreiro. Ver se eles podem fazer alguma coisa. O cara falou, não, a culpa não é minha. Quem fez o embolso desse chão fez o caimento errado. Aí como eu botei só o ladrilho, os porcelanatos em cima, refaz você. O cara refez. Aí encerramos o negócio, o cara foi embora. E eu fui lavar o banheiro. O caimento continuava pra fora. Gastamos uma porra na grana fodida. Os caras sumiram. E o caimento continuou pra fora. Depois de quebrar tudo, refazer tudo. Aí eu fiquei, ah, foda-se. A gente bota um paninho na porta. Na hora de lavar. Pensa pelo lado bom. Cola. Pensa pelo lado bom. Tá te incentivando a lavar o quarto. Ah, quem joga água no chão do quarto? Não! O quarto você vai e passa um pano, você vai jogar água. Eu também não sei, pergunta pros pedreiros que fizeram essa obra de arte. Enfim, essa é a minha história aleatória desgraçada. Tá bom, então vamos finalizar. Um último comentário, né, pra gente concluir esse betacast, que é um outro processo engraçado que me mostrou o quanto a minha régua de exigência tinha subido na estratosfera foi quando no início desse ano, eu já até comentei isso aqui, no início desse ano eu decidi reler os livros do Spohr pra enfim eu concluir a tetralogia angélica, porque eu já tinha lido Batalha do Apocalipse, Herdeiro de Atlântida, Anjo da Morte, mas eu ainda não tinha lido o último, Parede Perdido. Péssimo livro, inclusive. Nossa. DG, acumulando haters, o filme. Deixa eu botar panos quentes aqui, Eu amo o Eduardo Spohr. Eu acho ele incrível. Eu acho ele uma pessoa sensacional, um autor assim que me inspira, de verdade. Ele me inspira a ser uma pessoa igual a ele. Mas eu não sou mais o público-alvo dos livros dele, não sou. Nessa releitura eu percebi que eu não sou mais o público-alvo dos livros dele. Eu não me sinto mais dentro dos livros dele. Porque quando eu li, eu tinha tipo 15, 16 anos. Quando eu li A Batalha do Apocalipse. E eu amei. E era um dos meus livros favoritos. E foi o que me fez dar uma chance pros livros nacionais. Sabe? Então, esse mérito eu dou a ele. Eu acho que, talvez pra um adolescente que nunca pegou num livro nacional, que às vezes tem um pouco de preconceito, pegar o livro do Spohr, que é um livro, vamos dizer, divertido, ele é interessante. Mas pra mim, eu não consigo mais. Não é mais o meu tipo de literatura. E tá tudo bem! Tá tudo bem! Esse ano, quando eu fui reler, eu sofri pra reler. Eu sofri e eu fiquei na minha cabeça, porque assim, cara, essa descrição que ele leva 2, às vezes 3 páginas pra dizer o que ele quer dizer, pra mostrar um cenário que ele quer mostrar, que às vezes o cenário nem fica por muito mais do que um capítulo, que eu acho um pecado horrível. Você escreve um cenário de 2, 3 páginas pra usar ele numa cena e depois nunca mais usar, eu acho péssimo. Não sei vocês, eu acho isso em termos de roteiro horrível. Mas, pra fantasia, eu até relevo mais do que pra outros gêneros. É fantasia, o cenário é um personagem, né? Toda essa mítica. Eu acho que cenário é uma parada que você tem que dosar bem, pra não ser só um monte de exposição de lugar. Não vou entrar nisso aqui agora porque o tema não é esse. Ah, filho, mas a gente já falou de tanta coisa que não é o tema. Prossiga. O ápice pra mim foi quando um dos capítulos que eu li, eu terminei de ler, eu falei assim, cara, esse capítulo não tem razão de existir. Esse capítulo não devia nem estar aqui. É um capítulo que tem no Batalha do Apocalipse, assim, perto do final, e é um capítulo completamente inútil. E eu fiquei, caraca, isso aqui é um filler. É filler de livro. Isso é novidade pra mim. Filler de livro é novidade pra mim. Eu quero deixar uma coisa clara aqui antes da gente encerrar de vez. Eu fico comentando, sempre fiz a brincadeira lá na Machado de Assis, não sei o que, fazer um livro melhor que o dele. Eu estar aqui julgando a escrita de dois escritores de best-seller, como é o caso do Machado de Assis e do Eduardo Spohr. Machado de Assis, que é um ícone da literatura brasileira, o Spohr, que é um ícone moderno, é um best-seller, não significa em nenhum nível que eu me ache um escritor superior. Sabe, eu acho que eu sou muito melhor do que eles, até porque eu acredito muito numa fala que o Eduardo deu uma vez em um podcast desses da vida, mas que é uma coisa recorrente que ele fala de vez em quando, que o melhor livro não publicado ainda é pior que o pior livro publicado. Ou seja, se você está disposto a dar a sua cara a tapa, você já venceu. Isso eu acho muito positivo. Como todos sabem, eu não publiquei livro algum, e apesar de eu ter um livro aqui guardado para editar e publicar, eu ainda não publiquei nada, então só por aí eu já tô perdendo. Então não é uma competição. Não sei se fez sentido. Tá bom, então fica esse recado confuso aí pro final, para vocês, meus amigos que acompanharam. Esse episódio é confuso. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu aqui. Tudo hoje. Tudo errado, cara. Ai, meu Deus do céu. Vambora, então vamos dar um tchau. Aproveita exatamente esse momento e a gente se despede. A Yara sumiu. Termina assim, nesse climão. É isso. Cadê a Yara, gente? Ai, caramba. Onde está a Yara Passos? A Yara sumiu. Não sei se vocês conhecem aquela música daquela série de TV antiga, Onde no Mundo Está Carmen Sandiego? Onde está Yara Passos? Que sumiu, completamente desaparecida. E eu percebi que foi um erro começar a cantar na metade. Então, gente, drogas à parte, foi isso, gente. Se vocês gostaram disso, o que torna vocês tão estranhos quanto a gente, vocês podem nos acompanhar pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/ligabetacast. Pelo nosso Tumblr, que é o ligabetacast.tumblr.com. E fiquem de olho no blog e no vlog da Liga, que são duas coisas incríveis. O vlog tá sensacional esse ano. Tô sempre postando coisas interessantes, resenhas de livros. Acho que voltei. Ah, voltou. Olha quem voltou. Achamos Yara. Yara está de volta entre nós. Yara, já estamos encerrando, a gente ia encerrar sem você. Porque foi tão aleatório que a gente pensou, poxa, não vai ser tão estranho, tão mais estranho do que todo o resto, se a gente encerrar. Pois é, gente, é que vocês já falaram que eu sou um ET, então de vez em quando eu tenho que realizar as minhas tarefas. Foi abduzida. Ela precisou voltar pra Marte. Mas agora eu estou de volta. Ela deu um pulinho em Marte e voltou, está de volta aí. Às vezes eu dou uma sumida, mas sempre eu tô pela área aí. É isso, gente. Blog da Liga, vlog da Liga. Acessem. Tá incrível, tá maravilhoso. E com isso a gente encerra mais um episódio. Pelo menos a gente acha que encerra, né? Porque tá prometida aí a parte 2. Será esse o fim? Será esse o fim? Será esse o começo? Será que os Illuminati estão por detrás desse episódio? Exatamente. Será que os aliens, junto com os reptilianos e Ana Maria Braga, são comandando a Liga dos Betas postados de pontos? Isso é uma fanfic. É realmente uma fanfic. Tchau. Até mais. Até mais e tudo de bom sempre. Bye, bye. Não façam faculdade, né? Tenha um bom senso. Juízo. A gente vai fechar esse episódio com um recado motivacional. Desista dos seus sonhos. Beijo. Não, meu Deus. E que Deus elimine todos vocês. Que Deus elimine. Uma última semana a todos. O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo. É a minha irmã. Isso é porque a gente tá sóbrio, gente. Tchau, beijo, fui. Sóbrio? A gente tá bem da cabeça, ou quase.